Pelotão sentido. É chegada a hora. Vocês foram escolhidos para a grande batalha. Preparar. Atacar. Quartel general, preste atenção. Sou soldado alistado no exército de Gideão. Quartel general, preste atenção. Sou soldado alistado no exército de Gideão. Se você não está ligado, escute o que eu te digo. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a luz. Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto. Os soldados de Jesus. Bota pra cima! Quartel general, atenção, sou soldado alistado no exército de Gideão. Quartel general, preste atenção, sou soldado alistado no exército de Gideão. Sou Adriano, gospel funk, há muito tempo já estou alistado. Não quero ficar no mundo dando brecha pro diabo. É por isso que eu te digo, não brinque com o Senhor, porque Deus ele é amor, mas é fogo consumidor. Deus ele é amor, mas é fogo consumidor. Vai! Você não está ligado, escute o que eu te digo. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a luz. Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto. Os soldados de Jesus. Quartel general, preste atenção. Sou soldado alistado no exército. Quartel general, preste atenção. Sou soldado alistado no exército de Gideão.